Caríssimos irmãos e irmãs, neste 27º domingo do tempo comum, escutámos as palavras de Jesus sobre o casamento, na versão de São Marcos. Começo por fazer notar que Jesus responde a uma pergunta. Querem saber qual é a sua posição sobre o divórcio? E o Senhor, como sempre, responde às inquietações das pessoas e com uma resposta clara e fundamentada. E, além disso, iluminadora, né, deslumbrante. É inacreditável pensar como umas palavras ditas, não sei, umas dezenas ou centenas de ouvintes, numa terra perdida há tantos séculos, tenham tido um impacto gigantesco em milhões de pessoas, em milhões de famílias, ao longo de todos os tempos e em todos os continentes. Eu queria, sobretudo, centrar-me num aspecto. Podíamos falar de muitas coisas sobre o casamento, sobre a sua indissolubilidade, mas eu queria centrar-me num aspecto. É como não escutar estas palavras do Senhor com uma impressão de que há aqui, ou há nelas, uma espécie de dureza do coração de Deus. Como se Deus fosse insensível às vicissitudes e limitações do ser humano, que não é capaz, às vezes, de viver um projeto tão grandioso. E realmente, nas próprias palavras do Senhor, deduzimos que não é isso que sucede. Não é Deus que seja insensível às necessidades do homem. Somos, muitas vezes, nós que somos insensíveis ao bem do nosso próximo e, às vezes, até ao nosso próprio bem. Jesus, na resposta, começa por remetê-los a Moisés. O que é que Moisés vos disse a propósito da união conjugal? E eles respondem, bem, Moisés permitiu o divórcio em determinadas circunstâncias. E Jesus, a seguir, faz-lhes ver que é verdade que Moisés tolerou o divórcio por causa da dureza do vosso coração. Intuímos e podemos considerar que seria tal o desvario e as atitudes frívolas com que o homem despedia a mulher, que Moisés teve que pôr ali umas regras, uns limites, para evitar um divórcio por qualquer motivo, por razões absurdas. Pôr-lhes um limite devido à dureza do coração, essa insensibilidade pelo bem do cônjuge ou da família. Mas a seguir Jesus acrescenta: ao princípio não era assim. Quando Deus idealizou, quando eu idealizei o casamento, o que estava previsto era que fosse para sempre. O Senhor remete para o texto do Gênesis, um texto arcaico, sem dúvida, mas que tem verdades fundamentais, no qual encontramos estas palavras que São João Paulo II definia como as palavras centrais da Bíblia sobre o casamento. Por isso o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua esposa e os dois serão uma só carne. E Nosso Senhor não se limita a evocar essa passagem com uma espécie de pensamento nostálgico, era bom, como as coisas eram antes. Nosso Senhor quer dar uma norma, quer tirar conclusões práticas. Por isso, não separa o homem o que Deus uniu. E dessa maneira, com estas palavras, restaura esse projeto inicial de Deus sobre o casamento. Não podemos esquecer, né, que, por um lado, essa proposta vai ao encontro dos anseios mais profundos do ser humano, que qualquer pessoa que casa deseja, é um amor que não tenha fim, não é um amor a prazo. É o saber que dentro de 25, ou desejar que dentro de 25 ou 50 anos, o amor que se tem pelo cônjuge, no dia do casamento, esteja lá, mais maduro, com mais experiência, mas mais intenso. Isso é o que toda a gente espera. Espera que seja um amor estável, um amor à sombra da qual possam nascer e crescer as crianças. Por isso o Senhor protege o coração humano contra os vaivéns das nossas sensibilidades, os nossos sentimentos, que às vezes não são completamente seguros, e dá-nos, né, com Cristo, dá-nos uma graça sacramental para podermos viver de acordo com esse projeto de um amor sem fim. Ao mesmo tempo, do ponto de vista da evangelização, esse amor conjugal sem fim é essencial. São João Paulo II escreveu que a palavra central da revelação, Deus amou o seu povo, que o que de mais importante o Senhor nos diz, eu amo-vos, é também pronunciada através das palavras vivas e concretas com que o homem e a mulher se declaram o seu amor conjugal. O seu vínculo de amor torna-se imagem e o símbolo da aliança que une Deus e o seu povo. Um casal que é fiel, que se ama ao longo dos anos, por si só, só por isso mesmo, evangeliza. Recorda, há um amor fiel, há um amor que ultrapassa as dificuldades, há um amor que ultrapassa os obstáculos, há um amor que não se cansa, né? Não se cansa de se dar e de esperar a retribuição desse mesmo amor. Olhemos para estas palavras de Jesus com agradecimento e façamos o propósito, entre todos, pensarmos como podemos transmitir a novas gerações conselhos, indicações, sugestões para resistir às dificuldades que às vezes aparecem no amor humano e que levaram tanta gente a que não fosse capaz de assumir esse projeto nas suas vidas. Não se trata de julgar ninguém, mas trata-se de que entre todos nos possamos perguntar. Nenhum pai, mesmo aqueles que se divorciaram, nenhum pai deseja para os seus filhos que o casamento corra mal, né? Que não vá até ao fim. Por isso, entre todos, podemos pensar, muitas vezes já perguntei a pessoas nessas circunstâncias, olha, o que é que nós, a Igreja, podíamos ter dito para ter evitado esse pequeno fracasso ou esse grande fracasso matrimonial? O que é que lhe podíamos ter dito? Como é que podíamos ter ajudado? Né? O que é que nos faltou fazer? Essa reflexão, se for feita com todos, pode nos ajudar a reassumir esse projeto de Deus para o casamento e a ajudar as novas gerações a que tenham mais meios ou mais consciência da grandeza da sua vocação matrimonial, mais meios no sentido de mais consciência das graças que o Senhor lhes dá para que possam levar esse projeto até ao fim, que é no fundo o projeto do seu próprio coração, um amor sem fim. Não deixemos de convidar os namorados, os noivos e com a maioria de razão as pessoas casadas a que convidem Jesus e Maria para os seus casamentos, não só para o dia de bodas, também é muito importante fazê-lo, dar muito mais importância à celebração do que ao copo d'água ou à lua de mel, mas que convidem-se diariamente a Jesus e Maria e São José para o seu dia-a-dia matrimonial. Que façam parte da sua casa. Eles ajudar-nos-ão, sobretudo Deus Nosso Senhor, ajudá-los-á a poderem viver de acordo com esse projeto grandioso e deslumbrante de Deus para a humanidade, que é o matrimónio.